Não importa quem te fez, quem foi a primeira vez. Seu dono, quem achou os seus caminhos, quem ganhou os seus carinhos e depois tirou seu sono. O importante é que eu sou quem você tanto sonhou e pra mim você é linda. Se ele não te deu valor, se ele apenas te usou, seja bem-vinda. Não quero uma santa do meu lado que faça todas as coisas que eu quiser. Te quero desse jeito que eu gosto, simplesmente uma mulher. Oh, oh. Não quero ter você como um troféu, apenas por capricho da paixão. O que eu sinto é muito mais do que tesão, é amor de coração. Fica comigo, fica comigo, colo seu corpo no meu. Deita comigo, sonha comigo, você é minha, eu sou seu. Fica comigo. Não quero uma santa do meu lado que faça todas as coisas que eu quiser. Te quero desse jeito que eu gosto, simplesmente uma mulher. Oh, oh, oh. Não quero ter você como um troféu, apenas por capricho da paixão. O que eu sinto é muito mais, é amor de coração.